No ar, Tema Livre, debatendo sempre um assunto que é destaque. E você pode participar. A partir de agora, ligue para cá. Tema Livre, com Luiz Augusto Golo. Muito bom dia. O Tema Livre hoje vai tratar de um assunto tão caro a todos nós, que é a educação no país, que você não só está convidado, como está intimado a participar pelo telefone 2117-6669, pelo tema.livre@ebc.com.br, o nosso e-mail, ou ainda acessando a nossa página no Facebook, você pode participar. Nós vamos tratar de educação a propósito de uma constatação que a gente teve no Face, na nossa página do Facebook, página do Tema Livre, e algumas pessoas estavam conversando ali e reclamando que esse ano de centenário de Rubem Braga, centenário de Graciliano Ramos, uma pessoa que é a Fátima Moreira, estava programando uma homenagem a Rubem Braga e não havia sensibilizado nem a Secretaria de Educação, nem nenhuma escola, nem nenhuma regional de ensino, nada, para esse tema, que é um tema importante. E aí eu disse, bom, falei com a Luciana, vamos fazer um programa sobre educação e de uma forma mais ampla, mais abrangente possível. E para isso nós chamamos aqui, convidamos e estão aqui conosco no estúdio o Ricardo Furtado, que é diretor superintendente do Instituto Brasileiro de Estudos em Educação e é especialista em Direito Educacional. A Juliana Alves, que é presidente da Associação dos Estudantes Secundaristas do Estado do Rio de Janeiro. O estudante secundarista é aquele que está na passagem, está no rito de passagem, né, na vida. O cara está saindo de um caminho para chegar no outro e não sabe, muitas vezes não sabe direito, e precisa de uma atenção especial nesse momento importante da vida. O Carlos Sandes, que é professor da Rede Particular de Ensino e também é da Associação dos Pais da Escola Arthur Frenenreich, aquela escola que é uma escola até modelo no Rio de Janeiro e que foi ameaçada de demolição, agora parece que não vai ser mais demolida, mas a situação ainda é complexa lá, porque vão transferir a escola dali, essa ameaça sempre permanente, né, como está na Aldeia Maracanã, essas coisas. E o Tarcísio Mota de Carvalho, professor de História do Pedro II, aqui no centro da cidade, e ex-diretor do Sindicato dos Profissionais de Educação do Estado do Rio de Janeiro. Diz a lenda, ô Tarcísio, que Dom Pedro II disse uma vez, não fora imperador, quisera ser mestre escola, né, na inauguração do Pedro II. Não é exatamente na inauguração, mas ele efetivamente disse isso. Ele disse isso. Ele tinha um carinho muito especial ali por aquele colégio, exatamente ali no prédio da Marechal Floriano, da antiga Rua Larga, né? Ele presenciava inclusive os momentos dos concursos de professores, ele estava lá presente, né, para arguir, para ouvir os professores que pretendiam entrar no Colégio Pedro II. Isso é verdade, ele tinha um enorme carinho por aquele colégio. Não, e ele disse isso, quer dizer, isso aí, essa declaração já mostra como a preocupação, o nível de preocupação e de valor e respeito que dava o imperador, afinal de contas, né, a esse ofício de mestre, de professor das gerações que se seguem aqui, né? Sim. E para isso nós vamos tratar aqui, vamos conversar. Você quer falar mais alguma coisa, Tarcísio? Você ia falar. Só ia lembrar que são as contradições que a gente vive na nossa história, né? Um dos maiores impérios, a última a acabar com a escravidão, tinha um imperador tão preocupado com as letras. Ao mesmo tempo, as duas coisas aconteciam. Né? E um imperador que também foi buscar o telefone lá, né? O imperador era uma figura. Mas de qualquer maneira, a educação nunca teve esse destaque merecido e que o imperador Dom Pedro II falava e que nós, ao longo do tempo aqui, temos visto e é um assunto recorrente. O Ricardo Furtado, que é diretor superintendente desse Instituto Brasileiro de Estudos de Educação, pode falar conosco aqui. Ricardo, primeiro, por que é que no Brasil sempre se fala tanto na educação, se prioriza tanto o discurso para a educação, sobre a necessidade da educação, e, na verdade, a prática nunca corresponde ao que se espera, ao discurso? Primeiramente, Luiz, bom dia. Bom dia a todos que nos ouvem. Em resposta à tua pergunta, Luiz, eu trago a seguinte reflexão. É comum hoje, no pensamento coletivo, confundirmos Estado com governo. E, na realidade, quando a gente verifica o exercício do voto pela população, a população normalmente escolhe o candidato, não escolhe um programa, não escolhe um partido, onde você tem ali propostas definidas. Então isso faz com que, muitas das vezes, com a eleição de certos governantes, nós tenhamos aí a confusão do governo com o Estado, que na realidade são coisas bem diferentes. E hoje vejo, pela nossa Constituição, que nós temos um embate muito, muito grande dentro do Brasil com ideologismos. E prova disso está aí no Plano Nacional de Educação, que está no Congresso Nacional, que não conseguiu ser votado por causa das políticas de governos e não políticas de estados, que querem sim fazer a ingerência dentro do ensino particular, transformando o ensino particular como se fosse um ensino público. E chama atenção também, não só dessa ingerência, como também daquilo que se diz como qualidade de ensino, como aquilo que o governo espera como qualidade de ensino, o que o Estado espera. A Constituição nos diz o seguinte, que o ensino é livre, a livre iniciativa privada, desde que ela cumpra com o ordenamento jurídico e se submeta à avaliação num processo de qualidade. E a gente verifica também que o processo de qualidade instalado pelos governos, governo central e os governos dos estados e municípios, são completamente descontínuos. Eles não conseguem chegar a um denominador. Num país tão grande como o nosso, você verifica que no ensino superior, a faculdade ou a universidade que está no Amazonas é avaliada da mesma forma daquela faculdade que está no Rio Grande do Sul. O que certamente já existe uma distorção aí. Por quê? Porque lá no Amazonas a dificuldade de professores é uma, a condição de ensino é uma, no Rio Grande do Sul é completamente diferente, no Rio de Janeiro é completamente diferente. Então falar em qualidade de ensino com um país numa extensão como o nosso é extremamente complexo. E aí a gente verifica que, pelas políticas de governos, a gente tem várias ações pontuais que distorcem o que o Estado pretende com a nossa Constituição. Ou seja, fazer com que venhamos ter uma qualidade de vida, um Estado com bem-estar social, proporcionando trabalho, emprego a todos nós através da educação. E é assim que os grandes países como o Japão, como a China, que hoje se coloca no mundo, tornou-se uma grande potência através da educação. E a educação, certamente, ela tem que ser tratada como a primeira, educação e saúde para a população. É certo. Carlos Santos, que é professor da rede particular de ensino, que é tida e a vida como uma rede melhor do que a rede pública, porque o Estado, os governos têm sempre carência de recursos, essa coisa. Eu gostaria que você fizesse a sua intervenção inicial. Sem dúvida, Golo. A princípio, o particular é melhor do que o público, em tese, né? Quando o público se interessa realmente em fazer um trabalho pedagógico, educacional de qualidade, ele funciona. Haja vista o que está acontecendo com a Escola Municipal Frederrasch, especificamente. Nós temos todo um projeto lá, né, de desenvolvimento pedagógico, que envolve a qualidade desde quando esse aluno sai de casa, né, o transporte público que ele vai usar, o acesso que ele vai ter a essa escola, a estrutura dessa escola, as salas de recursos, que não significa somente que o aluno vai aprender a ler e escrever, ele vai aprender a ler, escrever, ser cidadão, ética, caráter, moral, artes, enfim, literatura. Como o professor falou aqui bem, né, o imperador Dom Pedro II deve estar se remoendo no túmulo, porque nós desenvolvemos todo um projeto da mais alta categoria na Escola Municipal Frederrasch, uma integração muito forte com a comunidade. E, no entanto, embora tenhamos resultados muito satisfatórios em virtude dessas avaliações do governo, ainda assim o governo resolve arrastar a escola dali, jogar a escola dentro de uma outra escola, de um terreno de uma outra escola. Ou seja, o governo simplesmente está querendo que a Escola Municipal Frederrasch seja invasora de outra escola. Então não dá para entender. Então eu acho que o poder público, ele tem uma função primordial nesse processo. E o mais decepcionante é que, quando você consegue atingir esse alto índice de qualidade, de desenvolvimento, né, que compete frente a frente com o particular, ou até melhor do que o particular, o próprio poder público, nossos gestores públicos, os responsáveis pelas verbas públicas, nós vimos não muito tempo o próprio prefeito Eduardo Paes contratando um jogo imobiliário para colocar nas escolas com seus feitos, R$1 milhão do Fundeb, e ainda assim nada se foi feito, nada foi feito em relação a isso. Então, nós acreditamos que o poder público, quando tem essa responsabilidade, as coisas acontecem. Mas, infelizmente, nós estamos vendo isso que está acontecendo na Escola Municipal Frederrache, a falta de apoio da Secretaria Municipal de Educação, na pessoa da senhora Cláudia Coxim, no prefeito, que se calou, e no chefe da Casa Civil do Estado do Rio de Janeiro, o senhor Regis Fischner. Então, são consequências que eu digo, não só para o Rio de Janeiro, para o Estado do Rio de Janeiro, mas para o Brasil, porque quem perde é a educação. Juliana Alves, você como presidente da AERJ, Associação, me diga, o que é que o estudante secundarista espera, o que é que ele espera da escola, como ele vê essa escola, a educação que ele recebe, quais são as principais deficiências que ele vive e quais são, em suma, as suas expectativas com relação à melhoria disso? Bom dia. A gente espera que... É muito bonito sempre dizer assim, que nós somos o futuro da nação, né? A gente já ouve isso na nossa casa, dentro das escolas. Então, infelizmente, o que a gente está vivendo agora é sentir que a educação não está sendo prioridade, entendeu? Isso é prova que a gente está vivendo um momento agora de Copa do Mundo, onde tem sido a menina dos olhos dos governos estaduais, federal, entendeu? Tanto é que 86 bilhões de reais estão sendo destinados à Copa, né? E a gente pouco vê isso, esses 10% do PIB que foi aprovado na Câmara, mas ainda não foi implementado, na nossa educação, nas escolas. A gente está vivendo um ataque à educação, né? Isso é um fator da Escola Frederrache, mas na FAETEC, Adolfo Bloch, que fica ali em São Cristóvão, o ministro de esporte, né, Aldo Rebelo, estava no projeto daquela região tirar um dos ginásios e um bandejão da escola para poder construir estacionamento para o Maracanã, entendeu? Então, quer dizer, construir, abrir estacionamento. Você vai demolir. Liberar a área. Isso, então isso é um ataque. Lá numa escola em Caxias, o Colégio Estadual Frei Henrique de Coimbra, não tinha funcionário, estava falta de funcionário de limpeza, e infelizmente botaram estudante para poder limpar a escola, assim, porque se não tem, é muito contraditório. Existem 86 bilhões que vai para a Copa, mas não tem R$900 para dar para um servidor de limpeza, entendeu? Então, e o pior é que você já desvia o aluno, né? Já tira o aluno. Isso aí é particularmente perverso quando você está na escola. Você diz, vem cá, larga essa caneta aí, pega aqui a vassoura, vai varrer aquele pátio aí, depois a gente conversa sobre isso. Agora, a Juliana tocou numa questão que eu gostaria que vocês todos debatessem, soltassem mais a palavra, para eu não ficar aqui dirigindo o filme. Num ponto que eu acho fundamental, quer dizer, o Estado não tem o interesse em executar essas coisas. Eu vejo, por exemplo, na política das UPPs, das Unidades de Polícia Pacificadora, e é uma retomada de território que estava dominado pela bandidagem, pelo tráfico de drogas, em resumo, a polícia conseguiu o recurso do Estado, o Estado disponibilizou através do governo esse dinheiro, o complexo do Alemão foi todo cimentado, puseram luz elétrica, tudo que, ou seja, isso é uma demonstração de que quando o Estado assume a responsabilidade, ele tem dinheiro para fazer aquilo ali, ele pode fazer aquilo ali, e muito mais rapidamente do que nós imaginamos, porque nós estamos acostumados com o discurso de que faltam recursos, de que não há dinheiro, de que a previdência é deficitária, que não sei o quê, mas quando o Estado determina, não, vamos fazer, faz, e tem dinheiro e a coisa acontece. Por que que não acontece isso na educação? qual é a ideologia que predomina, que impede que isso aconteça. Aí eu vou dizer aqui pelo seguinte, porque a Fátima botou lá no Facebook, ela diz o seguinte: baixa da criatividade dos professores acomodados e com a ideia incutida de que os alunos não servirão para grandes coisas. Isso é cultural, é um negócio de varrer o pátio, né? É, valorização de mão de obra barata. Afinal de contas, ela põe aspas aqui, quem fará faxina na minha casa? Quem limpará o meu carro? Por favor, não desvalorizando profissão alguma, todas têm seu valor. E essa indignação, esse desabafo da Fátima Moreira, que está organizando esse evento em homenagem aos 100 anos de Rubem Braga, espelha bem essa preocupação que eu queria que vocês debatessem aqui. Luiz, nas duas primeiras falas que nós tivemos aqui do Carlos e da Juliana, sim, ficou bem claro para a gente aqui na mesa que nós estamos tratando o tempo todo aqui de políticas de governo e não de políticas de Estado. E quando a gente trata de políticas de governo, a gente trata de interesses de políticos. E quando a gente trata de interesses de políticos, a gente verifica que nem sempre aquilo que eles devem realizar, eles realizam para o bem-estar da sociedade. Na realidade, o interesse, o pano de fundo que existe em toda a nossa política nacional, infelizmente, é a manutenção no poder. E a manutenção do poder se obtém como? Fazendo favores, estabelecendo políticas que não são cumpridas como devem ser cumpridas, ou simplesmente propondo projetos que são mirabolantes, que vão acabar não acontecendo. Você agora acabou de citar que existem verbas para determinadas coisas, e por que essas verbas não chegam à educação? Por que elas não chegam à saúde? Eu vou um pouquinho mais além. Eu ouvi há pouco tempo, numa outra rádio, um comentário que eu achei bastante pertinente com relação às chuvas que atingiram o Rio de Janeiro, e que o governo federal, no primeiro momento em que soube, a presidente esteve no Rio de Janeiro, visitou o local e disse: não, nós vamos determinar 1 milhão, 2 milhões para que sejam socorridos essas pessoas. Eu faço a seguinte pergunta a vocês e deixo a reflexão: como, na hora da catástrofe, a grana aparece, o dinheiro aparece para socorrer? Por que não se trabalha preventivamente para que aquilo não venha a acontecer e a população tenha, certamente, um melhor bem-estar social? Por que a educação ela não é trabalhada de forma preventiva para que a gente tenha professores bem treinados, professores motivados? Porque não há interesse. Fala-se numa melhoria salarial para o professor, mas você hoje verifica ainda professores ganhando R$ 1.200. A Juliana comentou, um faxineiro ganhando R$ 900. Eu queria saber se os políticos nossos que nos representam, tanto no Estado quanto na Câmara Federal, se eles conseguiriam viver com R$ 1.200 de salário. Aliás, o Cristóvão Buarque, senador, que foi ministro da Educação, e é um professor, na verdade, foi reitor da UNB, ele tem um projeto de que os políticos são obrigados a deixar os filhos nas escolas públicas, que é um projeto interessante. Seria, né? Ótimo. Sim, seria ótimo. Olha, Tarcísio, você queria falar alguma coisa? Eu queria falar, inclusive, né, a partir aí da fala do Ricardo, né? A gente tem que lembrar também que o governo não paira acima da sociedade apenas com interesses próprios, né? Então, assim, os governos acabam representando interesses específicos de determinados grupos na sociedade. Por que a Freidenreich está ameaçada? Efetivamente, porque aquilo interessa, e não é uma questão apenas da cabeça do Eduardo Paes, que quer demolir aquilo. Há interesses privados ali, interessados nas obras do Maracanã, na construção, nas reformas, onde a Freidenreich é um obstáculo para o interesse dessas pessoas que estão, no final das contas, representadas no governo. E aí é simples a gente pensar, inclusive, nas três esferas. A Juliana aqui lembrou muito bem que a gente está numa batalha enorme já, na verdade, há mais de uma década, para que você tenha um investimento de 10% do PIB em educação, né? Com o atraso educacional que o Brasil tem, né, em relação a outros países, até mesmo da América Latina, os 10% do PIB hoje são um mínimo para que a gente possa avançar, né? E lá atrás, há mais de 10 anos atrás, isso foi aprovado no Plano Nacional de Educação, foi vetado pelo Fernando Henrique Cardoso e depois foi mantido o veto no próprio governo Lula, né? Nesse caso, não foi nenhuma questão de política de governo, que são governos de lugares diferentes, né? Virou uma política de Estado, né? porque o veto foi mantido. Aí, nesse Plano Nacional de Educação, agora nesse momento, o governo começa dizendo que ia aplicar 7% do PIB daqui a 10 anos. A vitória que a Juliana disse que a gente teve na Câmara, que foi uma vitória pequenininha, é que 10% do PIB daqui a 10 anos, e nem isso o governo está disposto a fazer isso. Quando a gente olha para o Estado, você pode pegar todas as prestações de conta dos últimos 15 anos. O Estado gasta apenas o mínimo constitucional e tenta manter o mínimo. Né? Eu tive a oportunidade, por conta de ser diretor do CEP, ter sido diretor do CEP, de debater isso, inclusive, na própria Assembleia Legislativa. O CEP é o sindicato, né? O Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação. Como é que o governo do Estado, na administração Cabral, fazia todo o esforço para manter o mínimo possível? Na prefeitura, você tem já provado, inclusive, pelo próprio Tribunal de Contas do município, como é que o governo do municipal... ele subtrai das suas, né, ele faz uma manobra contábil para conseguir aplicar menos do que os 25% que ele deveria ser obrigado a fazer isso, à medida em que ele pega o dinheiro que ele recebe de Fundeb e coloca como se fosse gasto, receita dele, quando não é receita que ele recebe de outros espaços. É uma maquiagem contábil, né? Isso, ou seja, essa é uma situação fundamental, né? O dinheiro não chega e é pouco dinheiro para educação. A gente não consegue perceber que educação de qualidade custa caro e, portanto, precisa ser uma política de Estado de investimento sério. Investimento direto na educação. E a gente realmente, essa é uma batalha importantíssima hoje. Agora, como você acabou de dizer aí, a política de Estado é de você não dar destaque, não priorizar a educação, não é isso? Tem sido essa. E mais, a educação não tem sido encarada como, historicamente, como investimento, mas sim como despesa. Essa é uma grande deficiência. Alguma coisa, Juliana, que eu gostaria que você mostrasse, do ponto, você expusesse do ponto de vista do estudante, particularmente do estudante secundarista, é a expectativa que tem de vida. O que o estudante está fazendo na escola, afinal? Ele está aprendendo? Ele está só passando de ano? Ele pretende fazer o quê? Ele quer fazer faculdade? Ele sabe, ele acha que sem um canudo ele não tem lugar no mercado? Ele sabe que ele pode fazer uma escola técnica e entrar no mercado por uma outra porta que é mais fácil e que pode valorizar a vida dele, dar um rumo na vida dele? Como é que o estudante vê isso, o secundarista? Olha, grande parte dos estudantes hoje não consegue ter uma perspectiva, assim, uma visão do seu futuro, porque você entra numa escola que falta professor de matemática, falta professor de português, deu com a estrutura péssima, deu a escola fica cada vez mais desinteressante do estudante querer ir, né, para a escola. Então, assim, hoje a maior grande parte dos estudantes saem, tem invasão escolar, porque vão trabalhar, vão fazer outras coisas, mas a prática, na verdade, na prática é que a escola serve só como uma forma de você ter um papel, um certificado, um diploma. Porque, na verdade, os estudantes não têm uma perspectiva. Isso não tem, não se cria um interesse dentro da escola de você querer entrar numa universidade, de entrar ter uma profissão, entendeu? Hoje o governo o governo federal criou, junto com o estadual, o Pronatec, né? Que é o programa para poder botar os estudantes da escola pública no sistema S, né, com o Senai, Senac e tudo mais. E a gente bate nessa questão porque hoje, assim, isso não é o mais avançado, nós achamos que não é o mais avançado, porque o Pronatec é uma educação que é só você aprender aquela parte da sua profissão. Você não aprende o todo, entendeu? Você aprende você sai lá com um profissional voltado para as empresas que são dessa instituição. Sustentam aquilo ali. Dessa instituição. Então, a gente acha que tem que ter educação técnica, tem que ter formação técnica nas escolas, entendeu? Porque você sai da escola e vai ser o quê? Entendeu? É verdade. Você não sai. Agora, isso também é uma questão, você tem uma educação que é ruim. A educação é mal imaginada, ela é mal bolada na cabeça do governante, na cabeça de quem tem que formular as políticas de educação, ela é muito mal feita. A Juliana fala de uma coisa aqui, e até como representante do estudante secundarista, que é uma massa grande, ô Sandes, que é de escola pública. Você é professor de escola particular, mas ao mesmo tempo seu filho é de escola pública. Minhas duas filhas estudaram em Frederrache. Pois é, de escola pública, mas você é professor de escola particular. Existe uma diferença de perfil entre estudante de escola pública e estudante de escola particular em termos de socioeconômicos, culturais? Existe essa diferença? O Ricardo ressaltou um ponto aqui que eu acho que é fundamental, que é a prevenção. Eu acho que o poder público, ele não trabalha com essa prevenção. Toda essa estrutura cultural, né, econômica que o particular tem, o público pode ter. E pode oferecer até mesmo melhor. O professor estava falando ali, os interesses privados no Maracanã, capital e educação pública, não vai combinar. Não se combinam, não vai dar certo. Como ressaltou o Ricardo, a prevenção, ela traz uma série de efeitos posteriormente que vai beneficiar toda a sociedade com uma educação básica de qualidade. Nós desenvolvemos na Frederrast um projeto antidrogas, no qual participou até a Polícia Militar. Não só a droga é mais concreto, o crack, a cocaína, mas o álcool, o cigarro, e que os efeitos nos nossos alunos lá foi uma coisa sensacional. Então, quer dizer, você pegar a escola particular hoje, né, existe o capital, ela pode se planejar, ela tem esse capital para se planejar, mas o público também tem. O problema, como ressaltou o professor aqui, é que os interesses particulares estão acima do público. Ali no Maracanã, no complexo do Maracanã, não é só a Frederrast, que tem sua função social. É a pista de atletismo Célio de Barros, que atende cerca de 300 crianças das comunidades em torno ali. É o Parque Júlio Delamare, que muita gente não sabe, que acha que somente são os idosos que frequentam ali. Não é. Existe um projeto de desenvolvimento de portadores de necessidades especiais que sofreram acidentes, pessoas que sofreram acidentes. Ali nós temos piscinas apropriadas para isso. E que estão sendo prejudicadas. Em nome do quê? De um progresso? Mas que progresso é esse? É o caso dos galpões que vão ser postos abaixo para abrir estacionamento. Para abrir estacionamento. Para a Copa do Mundo. Quer dizer, isso aí é um retrato pronto e acabado do descaso com que a educação é tratada no país. Eu queria que vocês falassem. Tarcísio, fala aí você. Eu queria pedir licença para tentar falar também de que a situação é realmente essa, muito crítica. A gente está numa situação de ataques à educação pública, mas não está tudo perdido. Porque senão a gente, né, a gente, quando vai discutir educação, infelizmente, a gente, na verdade, carrega muito nas tintas e com razão de todos os problemas que a gente está enfrentando nas lutas diárias que a gente tem. Né, o e-mail, inclusive, da Fátima, que motivou esse debate aqui da questão da Rubem Braga, que por sinal é coordenadora pedagógica numa escola municipal em Santa Teresa. Então é uma professora também, né? Ela está carregada, inclusive, de um sentimento que muitas vezes nos pega, né? De tentar fazer as coisas e não conseguir espaço para isso. É claro que, por exemplo, ela precisa perceber que o professor, por exemplo, das escolas municipais do Rio de Janeiro hoje, das escolas do município, está sobrecarregado com uma série, inclusive, de projetos que vêm de cima para baixo, que não são discutidos com ele, que muitas vezes a própria escola tem dificuldade de saber o que é para ver aquilo, que são inclusive projetos que vêm junto, né, com associações com iniciativa privada, etc e tal. A minha esposa é professora de uma escola do município do Rio. E aí, às vezes, o professor tem que vem uma ideia boa como essa, que é comemorar o centenário do Rubem Braga, e o professor já está lotado, cheio de coisa de trabalho, sobrecarregado, muitas vezes não consegue fazer isso. Mas eu disse que eu queria falar de outra coisa, porque eu sou professor de uma escola pública, que efetivamente tem qualidade, que é o Colégio Pedro II. Né? Escola padrão, né? Exatamente. E tem qualidade muitas vezes, apesar do que o governo faz. É importante dizer isso, né? Nós tivemos que fazer aí, nos últimos 2 anos, 2 greves enormes para conseguir manter ainda o padrão de qualidade, para garantir um concurso público que vai sair, esperamos, né? Porque já que o governo já liberou, inclusive, 151 vagas, mas para manter, inclusive, isso, que a gente garanta a situação de, por exemplo, a quantidade de professores substitutos que tem isso. A gente tem que lutar internamente lá, por exemplo, uma política de expansão, né? Que a Juliana, inclusive, lembra aqui do Pronatec, mas tem uma série de outras coisas, que expandiu o Pedro II corretamente para a Zona Oeste, para a Baixada Fluminense, para Niterói, mas sem condições de estrutura para que essa expansão ocorresse. E a gente teve que lutar muito para garantir as condições disso, e para que hoje Caxias, né, Realengo e Niterói tenham unidades do Pedro II com a mesma qualidade que aqui, a unidade centro, que a gente lembrou, né, desde lá do tempo do Imperador. E aí é importante pensar isso, né? Os profissionais de educação muitas vezes estão lutando no dia a dia para manter a qualidade possível, apesar dos governos, e muitas vezes acontece, que é o caso da Freidenreich, é o caso, por exemplo, que eu poderia citar da Escola Municipal Barro Branco, lá em Duque de Caxias, numa comunidade extremamente empobrecida. E aí, só para falar para Fátima, que mandou esse e-mail, que existem situações, eu tive a oportunidade de ver no início desse ano letivo a escola toda mobilizada pelo centenário do Vinícius de Moraes, não era o Rubem Braga, né? Era uma outra possibilidade. Que coincide também com esse ano também. E que estava a comunidade, uma coisa bonita de ver, inclusive, com os pais de alunos vindo, os alunos fazendo coral com músicas do Vinícius de Moraes, toda a escola, o projeto da escola voltado para isso. Ou seja, há uma possibilidade, há esperança. Esperança, inclusive, dos profissionais de educação, etc., né, que estão no dia a dia mantendo a qualidade possível da educação pública no nosso país. Luiz, eu destaco da fala do Tarcísio agora o ataque à escola, à educação pública. Na realidade, o ataque não é à educação pública, o ataque é à educação. Porque a educação pública sofre com o descaso do governo. Em contrapartida, a educação particular sofre também ataques do governo com legislações que certamente cerceiam o direito de gestão do particular para que eles possam ter condições de cada vez mais melhorar a estrutura e o funcionamento das suas organizações, das suas instituições de ensino. Então, na realidade, o descaso é dos governos, não do Estado, dos governos, com a educação, tanto pública quanto privada. Porque no momento em que eles inserem no mundo jurídico normas que vêm, por exemplo, dizer sobre a inadimplência na escola privada e proibir com que a escola privada cesse a prestação de serviço para aquele inadimplente, ele está tornando o que é privado público e está fazendo com que o privado venha se nivelar ao público que ele não dá assistência. Ou seja, ele está sucateando a educação no Estado como um todo. Quer dizer, o que você está falando é do aluno que não paga mensalidade e aí o governo impede que a escola e proíba essa criança ou esse aluno de participar das aulas, isso, de frequentar a escola. Isso. É claro que aí a gente tem um lado social que certamente os dirigentes de escolas sabem lidar com isso no dia a dia. Mas é comum hoje no espaço, principalmente na escola particular, você verificar pessoas que usam da legislação para se beneficiar da escola particular como se pública fosse. Então, na realidade, acaba sucateando o ensino particular e levando muitas instituições particulares a fecharem as suas portas. Eu queria fazer só uma observação rápida aqui, que a escola particular, em muitos casos, ela é bastante compreensiva. Ela procura sempre, principalmente nesse cenário de crise financeira que vive a classe média permanentemente aqui, sabe desses atrasos de mensalidades e tal. E esse tipo de obrigatoriedade imposta pelo governo cria o que você falou, o quadro da má-fé. Quer dizer, de você explorar essa intervenção do governo em benefício próprio e aí em prejuízo dos outros, nivelando por baixo o ensino da escola, né? Sim, com certeza. Então, eu acho que o ataque é sistemático à educação. Por quê? Porque fazer política com educação é fácil. É uma coisa que todo mundo quer ouvir, é uma coisa que todo mundo quer que melhore, mas que está sempre rodeada de promessas e que essas promessas não se concretizam. Eu quero enfatizar ainda em cima da fala do Tarcísio, que ele falou sobre a qualidade da escola pública, que inegavelmente existe. Ninguém diz que a escola pública não tem qualidade. Na realidade, o que a escola pública não tem é amparo e sustento pelo poder público. Na realidade, se você for prestar atenção, os professores que estão na rede pública de ensino estão na rede particular de ensino. São aqueles mesmos professores que dão aulas na rede particular de ensino. O que falta é estrutura na organização e gestão da escola pública para quê? Para que o professor possa ter instrumentos para que ele possa desenvolver pedagogicamente aquilo que ele é posto para desenvolver em sala de aula. E aí eu coloco para você a seguinte situação. Se você hoje for prestar atenção no ensino básico, hoje todo mundo aqui nesta mesa vai dizer o ensino básico particular certamente é melhor do que o ensino público básico. Mas se você for inverter essa pirâmide e você botar o ensino superior, você vai dizer que o ensino superior público é melhor que o ensino superior privado. Por quê? Porque aqueles que estavam no ensino privado, no ensino básico, acessaram o ensino público e certamente estão lá gozando do ensino público gratuitamente, que é uma distorção. Então, na realidade, a Constituição, que deveria ser cumprida pelos Estados, que é ensino gratuito para todo mundo, ela não é observada pelo Estado. E aí cria essa distorção. Quem pode pagar no ensino básico tem um melhor acesso ao ensino superior. Quem não pode pagar no ensino básico tem um ensino superior pago de menor qualidade. Além dessas distorções que eu estou apontando para vocês, eu coloco também as distorções que a gente vê por demagogia política que na minha visão a Constituição diz o seguinte: todos nós somos iguais perante a lei. Não é isso? E o Estado pode criar algumas diferenciações para que os excluídos possam ser incluídos no meio social. Mas para que cota racial? Para que cota para indígena? Para que cota para deficiente? Todos não são iguais? Por que que o Estado simplesmente não cumpre o que a Constituição diz? Nós estamos acostumados a tornar aquilo que é anormal comum. Nós estamos acostumados a ouvir promessas sem fundo social algum, como se fosse uma coisa muito boa para a população. Na realidade, os governos e os políticos que aí estão, eles têm que se conscientizar que eles estão ali para cumprir a Constituição. E a Constituição diz que todos nós teremos ensino de qualidade gratuitamente. Por que criar cotas? Eu ultimamente tenho debatido nos meios em que eu participo que essa visão de cotas no Brasil tem agredido de certa forma a sociedade, que a coisa que eu, na minha juventude eu não via, eu começo a ver hoje no meio da rua, que é a segregação de pessoas, que é o preconceito. O preconceito. Eu antigamente, quando jovem, eu tinha amigos negros, amigos pretos, e eu dizia, ô crioulo, ô macaco, e não sei o quê. E todo mundo ria, todo mundo brincava. Hoje você chama alguém de ô crioulo, ô macaco no meio da rua, tá arriscado você responder um processo. Agora esse fenômeno, ô Ricardo, é um fenômeno mundial, não é um privilégio brasileiro. Sim, mas os Estados Unidos também. Essa lei de cotas se origina nos Estados Unidos. Pois é. E a gente só traz o que é ruim de fora aqui para dentro. E a gente aceita aquilo que é ruim lá fora. Desculpa. Sim, bom aqui dentro. Ricardo, se me permite, eu vou discordar, né, de você. Eu acho que a minha perspectiva, tanto com relação à questão das cotas, quanto com relação ao que a gente avançou no combate ao preconceito racial, ao machismo, homofobia, etc. e tal, são situações positivas. Eu queria dizer que, assim, eu acho que é bom que a gente não considere comum a brincadeira de chamar de macaco, etc. tal. Eu acho que isso é positivo. A gente vive hoje uma situação que é importante, né? Porque pra gente é muito difícil quando a gente naturaliza esse tipo de relação, que na verdade era resquício de um preconceito. E aí eu queria entrar no debate das cotas raciais exatamente por esse ponto. Eu acho que primeiro é preciso pensar, e isso às vezes a gente não e é desse ponto de vista que eu defendo as cotas, tanto as cotas para escolas públicas quanto as cotas raciais, as cotas étnico-raciais, que incluem indígenas e negros, né, que a cota tem que ser uma política transitória. Essa é uma primeira discussão. E é porque é importante pensar nisso, porque as pessoas, quando entram no debate, parece que a cota é a saída para a questão da educação superior, e ela será uma questão permanente. A cota é uma política transitória exatamente porque ela encara essa situação como a reparação histórica de uma situação que é efetivamente histórica. De um Estado, e aí de novo, é política de Estado e não de governo, de um Estado que, desde lá do momento da abolição, negou a exatamente aqueles ex-escravos a possibilidade de integração na sociedade. Isso é importante. E não é importar dos Estados Unidos aquilo que é ruim. Saiu exatamente essa semana, ou semana passada, uma reportagem, inclusive, que era a capa da revista Isto É, que mostrava o quão acertada foi a política de cotas, o quanto tem sido positivo do ponto de vista do crescimento da questão de avançar no processo do combate à desigualdade social que a gente vive hoje. E exatamente por aquilo que você disse antes, a gente tinha uma situação em que a universidade pública estava vetada para aquelas pessoas que eram efetivamente de menor condição financeira. E isso incluía uma forte presença negra exatamente por conta da exclusão social histórica que a gente viveu. Então, assim, eu queria tentar discordar exatamente porque eu acho que a política foi acertada, exatamente porque ela tem mostrado resultados positivos, ela tem efetivamente, mas, de novo, ela é uma política transitória, ela tem que ter um fim. Porque é o mesmo, a política permanente é a melhoria da qualidade da educação pública na base. E aí eu falo de um lugar, inclusive, e vejo isso, só para fechar e deixar você falar, eu vejo isso no próprio Pedro II. O Pedro II tem um sistema de cotas sociais e agora está sendo no ensino médio também obrigado a fazer as cotas raciais. E a simples inclusão da cota social, que significou uma situação no Pedro II de melhoria desse processo, de alunos que entram lá sem a situação, e para o qual a gente tem que pensar política de assistência, política de permanência, que eu sei, inclusive, que a Juliana conhece melhor até do que eu, que é preciso ser feito, porque a cota, a entrada simplesmente não resolve. Você tem que garantir a permanência, você tem que garantir isso, e você vai garantir o direito à educação. Educação é um direito e precisa ser garantido. Tarcísio, em cima da tua fala, eu só destaco duas coisas. Você disse que a política de cotas teria que ser transitória. Ela não é transitória, ela é permanente. A segunda situação que eu destaco da tua fala é que A política de cotas, ela simplesmente faz com que o ensino, de uma forma geral, considere com que todos nós tenhamos o mesmo conhecimento. E, na realidade, quando você faz as cotas e faz com que eles ingressem em determinado segmento da educação, você está pressupondo que eu tenho o mesmo nível de conhecimento do que aquele que está ao meu lado. E quando você cria cotas e leva pessoas que certamente não tiveram a educação pública na educação básica como deveria ser, você vai criar que tipo de profissional no ensino superior e quais são as dificuldades que você vai enfrentar com o ensino superior para que aquelas mensagens, para que o conteúdo pedagógico seja assimilado por aqueles que estão pelas cotas. A gente vê discrepância aí nesse momento. E aí, eu ainda, só para enfatizar e fechar a minha fala, Luiz... Vocês têm mostrado que essa é uma falsa questão. Os alunos que entram pelas cotas têm se formado com CRs, com notas e com médias mais altas. Mas antes das cotas a gente já vê desembargadores, antes das cotas a gente já vê juízes, antes das cotas a gente já vê ministros, antes das cotas já existiam pessoas que se esforçavam e estavam lá dentro como, e estão no meio social como pessoas de destaque. Nós temos aí o nosso ministro do STF, o nosso ministro do STF, que certamente ele não entrou pelo sistema de cotas, e ele se esforçou. O que nós temos que brigar, sim, é para que o Estado venha dar educação a todos, porque a política de cotas que faz a cotas para o negro, para que a gente tenha o negro dentro da escola, é a mesma que exclui o branco pobre, porque o branco pobre não tem condição de entrar na escola porque ele é branco. Agora, uma coisa que você falou, Ricardo, na outra intervenção sua, que me ficou na minha mente aqui, é o seguinte: nós temos um ensino básico público deficiente e um ensino básico privado eficiente na condução do processo de educação com vistas à universidade. Então, o que você tem é um sistema de cotas não oficializado. Ou seja, quem faz a escola pública tem mais dificuldade de chegar à universidade pública e, portanto, vai para a universidade privada. E quem faz o ensino básico privado tem mais condições de passar no funil e chegar ao ensino do terceiro grau público e gratuito. Isso é um sistema de cotas também, só que é um sistema de cotas ditado por esse mecanismo perverso da educação no Brasil, da maneira de se conduzir a educação. E aí eu te faço uma pergunta, Luiz, será que pelo sistema de cotas a gente consertaria essa distorção que pois você é, não, eu também não sei isso aí, essa indagação, eu acho que ao longo do tempo, ele citou a matéria da história da semana passada, que é a capa da revista, dizendo que é uma coisa positiva. Essas políticas compensatórias e as políticas afirmativas, elas são geralmente, elas são benéficas, venham para onde forem, quer dizer, sejam para onde, em que direção forem. Apenas para criar jogar uma cereja aqui nessa discussão, o Joaquim Barbosa não chegou lá por cota, mas quando teve que julgar a política de cotas no STF, ele votou a favor. Pronto. Fala aí, Cristiane. Você também, Sérgio. Está interessante a discussão, está interessante. Eu não vou entrar especificamente nessa questão de cotas, porque ela é muito polêmica. Pois é. Muito polêmica. Eu acho que a gente está particularizando demais aqui. Justamente, ela é muito polêmica. Agora, eu acho que tanto o Ricardo ressaltou muito bem como professor, e isso vai levar a nós, educadores, pais, né, professores, a pensar o seguinte, e eu acho que isso está na hora de pensar: que educação nós queremos? Qual educação nós queremos? Exatamente. O que é educação? É somente, como ela ressaltou, é somente um processo para entrar no mercado de trabalho? É somente um processo para qualificar quem é bom, quem não é bom, quem é apto, quem não é apto? Então, eu acho que está na hora, e o Brasil precisa disso urgente, reunir os grandes debatedores, intelectuais a respeito da educação, a sociedade civil, escutar a sociedade, porque cada realidade é uma realidade. Você dá aula no município do Rio de Janeiro, lá na décima CREA uma coisa, você daqui na segunda CREA outra coisa, porque existe complexidades, existem diferenças fundamentais. Então eu acho que está na hora da gente debater isso profundamente. Que educação nós queremos para as nossas crianças? Qual o investimento? O que é preciso? Né? Eu acho isso fundamental para a gente levar um melhor desenvolvimento e evolução da sociedade brasileira. Pronto, eu acho assim, a gente precisa mover toda a sociedade civil, né? O movimento social, para poder mudar essa realidade, e o papel da juventude, dos estudantes, Eu acho que a gente tem feito isso junto com os professores, com os profissionais de educação. A gente realizou no dia 21 de março uma grande marcha pela educação, da Candelária até a Lerj, entendeu? Para falar sobre essa questão. Tem dinheiro para a Copa, mas não tem para a educação. Então, a denúncia que a gente faz é de mais investimento na educação, né, pelo passe livre também, que é um debate dos estudantes, que também está relacionado à questão da evasão escolar, entendeu? E isso que a gente, é o trabalho que a gente tem que fazer, denunciar, entendeu, o que está acontecendo na sociedade. A educação tem que ser prioridade no nosso país, não dá para ser mais esquecido do jeito que não é. Não só no discurso, entendeu? Né? Isso, não só no discurso, porque é muito contraditório essa questão. Hoje, nacionalmente, se paga 753 bilhões de reais no pagamento da dívida pública, né, que é dinheiro para banqueiro, para empresário, enquanto 3% vai para a educação, entendeu? Então, agora, a prioridade ela é invertida. Esse é o modelo do desenvolvimento econômico, o modelo que estabelece o PIB como paradigma de crescimento, de desenvolvimento, e não o IDH, que seria o melhor. Mas, de qualquer maneira, a gente está falando muito de educação, e eu queria associar um pouco a questão da educação à cultura, porque nós estamos já quase no final do programa, para uma intervenção final. E para desanuviar um pouco o ambiente, eu queria só citar uma historinha que eu li numa revista, uma revista semanal dessas aí, e de uma, para mostrar o nível de falta de cultura. Uma pessoa culta que entrou numa loja de CDs e perguntou para a vendedora, não culta, você tem CD da Maria Callas? Ela disse, ah, tenho sim. Foi lá dentro, voltou e disse, mas você está falando errado, é Mariah Carey. Entendeu? Isso aí só para desanuviar, para vocês encerrarem falando a educação e a cultura. Eu acho que, e aí eu vou retomar para concordar agora com uma palavra, com algo que o Ricardo falou lá no início. 2 minutos no máximo. Rapidinho, menos do que isso. De que eu acho que é a discussão, inclusive, sobre o que é a qualidade da educação, né? Sobre que qualidade se quer, né? Hoje, o governo tende a associar, e isso é um problema, porque a sociedade está se acostumando com isso, associar a qualidade a um índice, né? Ao tal do IDEB. Como se fosse possível, né, avaliar ou considerar dar a mesma prova para o Colégio Pedro II e para uma escola que não tem estrutura nenhuma, esperando que as notas fossem diferente. Você bota um Fusquinha para concorrer com uma Ferrari, né? Bota a corrida e depois você vai culpar o motorista pelo resultado da corrida, né? Isso. E aí, assim, a discussão tem a ver com assim, o que é a qualidade da educação? Para mim, a escola tem que ser um polo de produção de cultura. Polo de produção de cultura, inclusive, da própria cultura local, do seu bairro, da sua cidade, da sua história, e isso significa que a escola vai ter muito para além do que apenas o português, a matemática ou as ciências, né? Como o Carlos estava lembrando aqui, que a Freidenreich faz muito bem, né? Desse ponto de vista, você tem toda a razão. Educação e cultura tem que caminhar junto, né? É fundamental que as escolas tenham aula de artes, tenham aula de música, né? Tenham a perspectiva da própria literatura. A gente tem orgulho de lá no Pedro II ter uma grade curricular que está enriquecida dessa forma. A gente tem que caminhar, inclusive, para uma educação integral, que é muito mais do que apenas educação em horário integral, para garantir que isso seja ainda mais amplo, né? O ensino do francês ao lado do ensino do inglês, isso tudo faz parte do processo, isso tudo custa dinheiro, isso tudo custa, né, isso tudo parte de uma opção política para isso, parte de ter funcionário, de ter prédio, de respeitar a comunidade para não destruir uma escola, né, porque tem já outros interesses por trás. Minutos, tá vendo? Então isso para mim é a relação entre educação e cultura que a gente precisa garantir. Legal, Juliana. Então, primeiramente queria agradecer aqui a oportunidade, mais uma vez a gente ter sido convidada aqui para poder falar a nossa visão como estudante, né? Mas a gente quer uma educação crítica, né? Uma educação onde a gente possa ter voz dentro da escola, onde a gente possa eleger nosso diretor, né? Porque isso é uma questão que está também ligada, relacionada à educação, entendeu? Porque hoje a gente não tem. A educação não pode se limitar aos muros da escola, não pode ser só a sala de aula, entendeu? A educação tem que ser mais do que isso, tem que ser além, tem que ser cultura, tem que ser esporte, tem que ser lazer. E isso, infelizmente, não, a gente não tem tão lutando para poder avançar, entendeu? A escola hoje, ser uma, no futuro, uma escola politécnica, uma escola com uma educação melhor, né, superior do que existe hoje, uma escola idealizada. Eu defendo muito Paulo Freire, né, que colocou muito essa questão da educação, a pedagogia, né, tem um livro que fala Pedagogia do Opressor, que fala que a educação é isso, né? Hoje a gente não tem voz, não pode levantar a mão para poder falar. Nossa organização dentro das escolas, é importante ter grêmio, é importante a vida social dos estudantes na escola. E é essa luta que a gente tem travado, que a ERJ tem feito junto com o Sindicato dos Profissionais de Educação, com o Fórum Estadual em Defesa da Escola Pública aqui, que é o FEDEP, né? Junto com a com os movimentos sociais, que a gente participa da luta dos trabalhadores, do povo, porque é assim que a gente vai avançando. Legal. Não pode ser ver essas coisas só isoladamente, né? Tem que ver o todo. A Juliana, quando fala aqui, me dá um alento, na verdade, porque eu me lembro de dizer, eu estou ouvindo ela falar, então assim, a UBS somos nós, nossa força, nossa voz, a UNE somos nós, nossa força, nossa voz, é coisa que já está, já caiu em desuso, que a UNE está tão politizada hoje, é tão partidarizada que fica difícil. Mas é legal levantar essas bandeiras, eu acho que é por aí mesmo, eu acho que eu sinto saudade do meu tempo de estudante, o Tarcísio também, o tempo todo fica balançando a cabeça aqui. Sandes, você agora. Só para finalizar, agradecer também a presença e ressaltar o seguinte, educação e cultura, elas são fundamentais. Agora, sem a participação da sociedade civil, nós não vamos chegar em lugar nenhum. Se não chamar a sociedade civil, os movimentos sociais, as pessoas, a comunidade para participar dessa cultura, que não pode ser uma cultura somente empresarial, tem que ser uma cultura pública de conhecimento, de difusão de conhecimentos, aí sim, lá na Frederrast, nós temos a história do Arthur Frederrast, que foi um grande jogador de futebol e tem tudo a ver com a história do Maracanã, né, e todo aquele complexo ali. Mas, no entanto, o próprio poder público quer afastar essa história, essa memória que nós temos ali, que é fundamental para nossas crianças. Só para finalizar, o artigo 18 do Estatuto da Criança e do Adolescente fala da dignidade da criança. Ela não pode ser exposta a possibilidades vexatórias. Lá no Frederrast já existem crianças chorando, mães de crianças chorando, porque sabem que a sua escola, que o seu imaginário, a sua memória vai sair dali do complexo do Maracanã. Então, para mim, é um crime o que o poder público está fazendo. Ok, agora Ricardo Furtado, você para encerrar, hein? Sim, com certeza. Luiz, eu quero agradecer a você o convite e agradecer a Luciana por estar sentado nessa mesa aqui debatendo um assunto de interesse nacional, um assunto muito importante. Quero parabenizar a todos com a figura da Luciana, que certamente a gente aqui... Juliana, desculpa. Juliana, que certamente aqui nos deu uma lição de como o jovem culto, que sabe discutir política, sabe discutir educação, sabe discutir movimentos, sabe discutir a sociedade em si, e sem deixar o debate cair. Ela trabalhando a educação como educação. E na realidade, como educação e cultura. E na realidade, o que eu chamo a atenção é o seguinte: eu não sei por que o nosso Estado desvencilhou ou desmembrou o MEC da cultura. Hoje a gente tem um Ministério da Educação e um Ministério da Cultura. Por que que ele desvencilhou ou desmembrou os ministérios? Na realidade, você, para falar em educação, você está falando em cultura. Porque se você falar em educação somente como conteúdo pedagógico, você vai distorcer uma realidade. E você tem que trazer a cultura. Ok, obrigado. O tema livre vai ficando por aqui. Eu quero agradecer a participação do Ricardo Furtado, que você acabou de ouvir, diretor superintendente do Instituto Brasileiro de Estudos em Educação e especialista em direito educacional, a Juliana Alves, que é presidente da Associação dos Estudantes Secundaristas aqui do Estado do Rio, ao Carlos Sandes, professor da Rede Particular de Ensino e também da Associação dos Pais da Escola Flemenreich, e ao Tarcísio Mota Carvalho, professor de História do Pedro II aqui do centro da cidade e ex-diretor do Sindicato dos Profissionais de Educação do Estado do Rio de Janeiro. O tema livre vai ficando por aqui. Um bom dia para todos, já estaremos de volta segunda-feira às 10h05 da manhã. Até lá.